Sei, quando o tempo passar, ninguém mais vai lembrar que nós dois existimos. Sei, nosso amor foi um sonho de um passado risonho que nós dois destruímos. Partirei, mas sei que não irei sozinho. A noite vai no meu caminho, a noite mais ninguém. Partirás, serás feliz na tua estrada, por outro amor iluminada, pois não te quero mal nem bem, meu bem. Perdoa, perdoa meu coração pecador. Você sabe que jamais eu viverei sem o seu amor. Meu amor, estou chegando agora. Não tenho histórias para lhe contar. Se você acredita em mim, não deve reclamar, louco. Pelas ruas ele andava, e o coitado chorava. Transformou-se até num vagabundo, louco. Para ele a vida não valia nada, para ele a mulher amada era seu mundo. Quantas vezes falei pra te avisar que não faltam mais línguas pra falar. Olha o que aconteceu então, fizeram tanta intriga pra nos separar, lançaram tanta dúvida em teu coração que já não sabes mais em quem acreditar. Mas recordas que eu te avisei e põe tua cabeça certa no lugar. Ninguém pôde provar em nada que eu errei. Deixa falar quem quiser falar. Arranjou uma aliança, agora é madame fulano de tal. Eu conheço o seu passado de aventuras e fui vítima da sua traição. E a malvada criatura ainda achou um anjo que lhe deu a mão.